toda a comunidade pobre da Zona Sul. Essa é pra vocês, essa é pra vocês, descendente de escravo. Empiras podia até ser sonho, mas tô aqui compondo, mestre profetizando, é, não tô supondo. Aumente o som e se ligue nessa beat. Eu não vou mentir, falo sério pra quem quiser ouvir. Canto tá louco, se me tem. E cantar rap nunca foi pra me ficar. Saber a hora de parar. É pra homem sábio, sábio, sábio. Sei que não é fácil, sei que não é fácil. Ser homem de aço, que não. Amor, amor, sentimento abstrato. Batalha não vai mudar sua vida. Batalha não vai mudar sua vida. Hoje em dia talvez se eu não tivesse nesse jogo da rima, daria sete palmos abaixo de terra, rosas vermelhas caindo e meus camaradas lá em cima. Todo mundo sabe que é o Rider. What the ladies and gentlemen.